Olá, estudantes, e bem-vindos a mais um Pod Educação, podcast da Liga da Astronomia sobre Educação. E nesse cast tem como convidado o Edu. Olá, pessoal, vai ser um prazer participar desse cast. Muito obrigado aí pelo convite novamente, João. O Raniel, pela primeira vez no cast. Olá, pessoal, eu sou novo aqui, creio que vocês não me conhecem. Eu trabalho com os outros aqui também. Ok, então... nesse cast, a gente vai falar um pouco sobre Olimpíadas Científicas, a importância delas, qual que foi o impacto delas pra gente, qual que é a importância delas no contexto geral também. Então, vamos ao cast. Então, pra começar, eu queria perguntar pra vocês, quais Olimpíadas Científicas vocês já fizeram e quantas... E qual foi a importância dela para vocês, como estudantes e como aspirantes a cientistas? Bem, eu vou começar falando aqui, até porque eu já tô da casa, né? Eu sempre, assim, desde pequeno, eu lembro que eu era muito animado com campeonatos e essas coisas. Uma vez eu tive uma Olimpíada dentro da escola, assim, uma mini Olimpíadazinha. Era um jogo que a gente jogava dados, essas coisas, e tinha um pouquinho de matemática. Eu fui eliminado rapidamente, mas eu fiquei muito, assim, animado com aquilo. Mas eu não tive muitas chances desde pequeno, só tive aqui. Aí nesse ano de 2017, já no penúltimo ano de colégio, agora a gente está em 2018, né? No meu penúltimo ano, surge a oportunidade de participar de duas Olimpíadas. A Olimpíada Brasileira de Matemática e a Olimpíada Brasileira de Astronomia. Assim, eu achei muito criativo a UBA, que eu consegui até uma medalha de bronze, porque são questões assim... que servem até de divulgação científica, porque a pessoa passa a estudar um pouco de astronomia, passa a estudar um pouco de astronáutica, e eu vejo que dá para atrair muitas pessoas para essa área. E a Olimpíada de Matemática nem se fala, né? O raciocínio lógico dela, você traz muita gente para matemática também, porque eu vejo, assim, até os resultados que eu vi no meu colégio, pessoas assim, que não eram muito boas no dia a dia em matemática, se tá indo tão bem quanto as pessoas que eram boas, assim. Então, eu achei muito, muito legal. Quando eu digo boa, eu quero dizer facilidade, que vocês me entendem, não quero deixar má impressão. Mas eu até conheci a história que de um youtuber, ela chama Martiguel, ela é de Portugal. Ela disse que ela começou a gostar de matemática depois que fez as Olimpíadas de lá. Então, eu acho assim, elas são muito importantes mesmo para a divulgação científica. Ok, Raniel, conta aí um pouquinho pra gente da sua história com isso. Sim, eu comecei em 2015 com a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Eu era bem lerdinho ainda, não sei como que eu consegui passar para a segunda fase. Mas depois que eu passei para a segunda fase, eu fui pesquisando mais e fui me interessando mais. Infelizmente, em 2015 eu não consegui fazer a... Não consegui ganhar nenhuma premiação, nem nada. Em 2016, eu acabei me relaxando mais e acabei não passando nem para a segunda fase, o que me frustrou muito. Aí eu fiz uma meta para mim, para eu poder me esforçar muito mais no ano de 2017, tentar uma medalha. E foi o que eu fiz, eu esforcei muito, treinei muito, muitas as questões das provas anteriores. Consegui passar para a segunda fase, mas não consegui passar para ganhar uma medalha ou uma menção. E a única Olimpíada que eu participei até agora foi a de matemática, a UBMEF. Mas eu estou pensando em falar com os coordenadores da minha escola para inscrever a escola em alguma outra Olimpíada, que seria muito mais interessante. Entendi. Uma coisa que... vocês esqueceram de comentar um pouquinho, qual foi a importância delas na vida de vocês como estudantes em si? Como, por exemplo, o Raniel comentou um pouco que melhorou a questão de ter se esforçado para estudar esse tipo de coisa. E para você, Edu, trouxe alguma inspiração para estudar mais ciência? Então, eu pude conhecer, assim, não muito, muito, muito não, mas eu pude conhecer bastante coisa de astronomia e astronáutica, no caso da UBA. Que dificilmente, assim, eu conheceria rápido na astronomia, assim, que eu não seria apresentado tão rápido. Me apresentou muitas coisas, como o combustível dos foguetes, que é o propelente. Pô, eu não sabia disso. Eu aprendi muito sobre como é que funciona a rotação, a translação da Terra, como funciona as estações do ano. Eu aprendi muito sobre calendário, como é que funciona o verão, o inverno. Pô, foi uma experiência muito legal participar da UB. A UBMAP também, porque depois tipo, eu estudei pra ela. Aí eu via, nossa, que dificuldade, assim, essa prova. Mas alguns acham ela fácil, assim. Eu encontrei muita dificuldade nela. Eu passei pra segunda fase, infelizmente não pude participar. Assim, optei por não participar da segunda, porque caiu no dia da amostra de professores da UFMG. E eu optei por ir na amostra. E, mas mesmo assim, acho que foi muito legal, porque ela me trouxe conhecimento a mais. E me completou mais, assim, acho que até a medalha que eu consegui me fez, assim, as pessoas entenderem mais meu gosto pela astronomia e astronáutica, assim, viu que eu não tava só falando abobrinha quando eu, a gente tem a LDA aí, que é a Liga da Astronomia, que eu não tava só postando besteira na internet, que a gente gostava mesmo. Então, eu vou falar um pouquinho da minha experiência, se vocês permitirem, que eu já faço Olimpíadas Científicas tem um tempo bem grande. A OBA, se eu não me engano, ela começa a partir do 5 do ano do Fundamental. Assim, acho que quase todos os anos do meu Fundamental eu fiz. Essencialmente, o que me fez começar a gostar de Astronomia e querer estudar Astronomia foi a OBA. Provavelmente, se não tivesse OBA, se eu não tivesse entrado em contato com a OBA na minha vida, eu não teria começado a estudar Astronomia. Ou se tivesse, não teria começado a estudar com tanto interesse. Provavelmente, eu nem estaria na LDA hoje. Então, tipo assim, a OBA, pra mim, foi essencial. No meu processo de formação como uma pessoa que gosta de ciência. Por exemplo, eu comecei a ler enciclopédias, a buscar mais informações. Eu acabei conhecendo, por exemplo, uma das minhas grandes inspirações como cientista, o Stephen Hawking, né, através desses estudos. Assim, a OBA para mim foi extremamente importante. Eu fiz ela em alguns anos, ganhei medalha em 3, prata em 2015, ano passado ouro e 2016 também ouro. Já sou um pouquinho mais velho na UBA. Então, além disso, eu também já fiz a UBM, antes dela se juntar com o BIMEP. Eu passei da segunda fase, mas acho que não sei se ganhei menção honrosa ou não. Mas eu não tinha estudado muito na época, eu não sabia muito como estudar para matemática desse estilo, matemática um pouquinho mais teórica, com um pouquinho mais de raciocínio lógico. E aí, no ano passado, eu fiz a UBMAP. Porém, assim como o Edu, eu não pude fazer a segunda fase. Principalmente, a OBA, eu acho que ela é uma Olimpíada que, como o Edu falou, estimula muito a divulgação científica. Porque você estudar para ela é uma forma de você estudar ciência de uma forma muito boa. E a própria motivação da OBA, como o criador mesmo já falou, em alguns programas que ele participa, por exemplo, o SciCast, que nós recomendamos, que que a razão de ele criar a OBA era basicamente isso, de realizar a divulgação científica. Então, prosseguindo o cast, vocês encontraram muita dificuldade em, por exemplo, em estudar para essas Olimpíadas? Como vocês estudaram para elas? Então, eu encontrei um pouco de dificuldade, sim, assim. No início, quando eu comecei a pegar a prova do BIMEP, eu vi assim, pô, eu não vou conseguir fazer nada. Eu, assim, 20 questões, eu tinha margem de acerto de 2 a 3. Eu falava, pô, eu só estava ficando prova antiga, eu não vou conseguir. Por isso acabou que eu fui tentando, e eu consegui até mudar, assim, chegar no dia e conseguir fazer 50% de aproveitamento aí, as 10 questões. Mas assim, tem gente que vai até melhor, né, João, no seu caso, aí, pra contar depois. Mas assim, no início eu parecia impossível. E sobre a questão da OBA, eu também achava muito difícil, até a questão de conseguir a medalha, porque eu vi as questões assim, por mais que eu tinha um conhecimento já e antes da OBA, de astronomia, ainda não era necessário para fazer uma prova do tipo da OBA. Porque era uma prova assim, mais, não é muito assim, essas coisas de curiosidade que a gente procura na internet. É uma prova que exige cálculo, no caso, precisa do nível 4 da OBA, voltar no ensino médio. Então, assim, eu passei um pouco de aperto. Eu achei que eu não ia conseguir a medalha, até por causa das cortes que teve nas pesquisas aí, corte no CNPq, medalhas aqui, que diminuiu o número de medalhas. Mas, assim, como a prova desse ano foi mais difícil que as outras, na minha opinião, a nota de corte caiu e eu consegui ainda conquistar um bronze, assim, na raça. Tá. Raniel, comenta um pouquinho do BMAP. A minha situação com o BMAP em relação aos estudos foi um pouco complicada. Porque no sexto ano eu comecei só a pesquisar como era, o que fazer e como treinar. Mas não chegava a treinar como tinha que treinar normalmente. No sétimo ano eu também tive uma caída muito grande. Só que nesse oitavo, como eu fiz a meta, eu passei a estudar mesmo. Meu turno é à tarde, então eu toda hora, 8 horas da manhã, eu sentava na mesa e ia estudar. Eu pegava algumas provas antigas que eu baixava no meu celular e ia tentando refazer algumas. Aí eu conseguia acertar boa parte das questões, pegava bancos de questões também lá na biblioteca lá da minha escola, ia resolvendo um pouco. O banco de questões, para quem não sabe, eles fazem algumas questões referentes a certos níveis e a certas provas. Então, você vai treinando com questões de outras provas e também questões que eles inventam. E é uma boa maneira também de estudar seu próprio raciocínio lógico em matemática. Aí eu estudava. Aí eu recebi, no dia que eu recebi o resultado, eu descobri que eu consegui a maior nota da minha escola, foi 9, né? Uma nota até baixa, em relação a 20 questões eu só acertei 9, né? Mas foi a maior nota da escola, né? Aí com isso eu me inspirei muito mais ainda. Aí fui treinando, peguei provas antigas, fui tentando refazer, fui vendo vídeo, fui vendo no próprio site as resoluções da prova, que eles fazem o vídeo, fui entendendo como fazer o raciocínio deles. Aí eu treinei, chegou no dia da prova, consegui fazer tudo certinho, mas infelizmente não consegui uma medalha. Não foi dessa vez, em 2017, mas em 2018 eu espero uma medalha. E é isso. Entendi. Vou comentar um pouquinho da minha experiência. Então, pra Oba, como eu já comentei, eu estudava principalmente por enciclopédia, esse tipo de coisa, e um recurso que me ajudou bastante foi o aplicativo de simulado da Oba, que me ajudou a decorar as informações, a pegar mais informações, que no nível que eu faço da Oba, é basicamente você decorar as informações e saber aplicar elas. Não é tão denso quanto o nível médio, que já tem um pouquinho mais de cálculo, envolve física, que aí as coisas começam a ficar mais legais. Mas, aí eu fui treinando. A primeira medalha que eu consegui foi em 2015, foi prata, que eu tinha tirado 9,75. Aí, eu consegui medalha de prata, porque naquele ano a prova tinha sido mais fácil, aí acho que a nota de corte para 10 foi tipo ouro. Foi nota de corte para ouro, foi 10, mais ou menos. 2016, eu fiz a prova novamente, me preparando um pouco mais, com mais interesse pela ciência. Dessa vez eu fechei a prova e aí dei medalha de ouro. E em 2017, fiz 9,5, errei besteira e tirei medalha de ouro. Sempre me preparando com o simulado da UBA, o aplicativo do simulado da UBA, que é altamente recomendado. Não, nem bateu inveja. Dá inveja mesmo. Eu acho que eu vou até pegar umas ajudas com ele aí, se a escola inscrever. Ele vai falar a coisa certa, foi do o aplicativo da UBA, eu tinha esquecido. É muito bom, pra quem vai fazer a UBA, eu recomendo o aplicativo. Sim, ele é ótimo, ele te ajuda muito, e quando você erra uma questão, ele explica por que você errou a questão. Ele é um aplicativo, apesar de ter um design meio feio, que é ótimo. Mas, então... Agora é o BMAP. A UBM, eu não lembro, sinceramente, eu não lembro da UBM, que eu devo ter feito ela, sei lá, no meu sexto ano, portanto, minha memória é ruim, então não vou lembrar. Eu só lembro que eu não estudei tanto pra ela e tal, eu acho que eu passei pra segunda fase meio que, assim. Mas o BMF 2017, eu fiz mais ou menos a mesma coisa que o Edu. Eu peguei as provas, mas como eu já tava estudando, já tinha melhorado meu raciocínio matemático por causa de um curso fora da escola, eu já pegava notas um pouco melhores. Minha margem de acerto no início era mais ou menos 10, 11. Aí foi subindo, acho que uma das provas, se não me engano, é de 2001, 2002, não lembro agora. Eu cheguei a tirar, acho que 17 ou 18 na prova. Então, aí foi. Eu fui melhorando com os estudos. Tá vendo, assim. Não é aquela, né? Que? Em casa é mais fácil, né? É. Chegar lá na hora que é foda, né? Bate 14 em casa, assim. Aí, tipo assim, eu fui melhorando, etc. Chegou na hora da prova. Além da questão do nervosismo, na minha turma, ninguém tava ligando pra mim. Eu praticamente fui o único que, efetivamente, tentou fazer a prova. Aí, fui um pouco pior que... eu tava indo, assim, em média. Minha média tava por volta de 15, 16. Eu acabei tirando 14. Foi a maior nota do meu nível da escola. Deu pra passar a segunda fase, mas não deu pra fazer. Mas, assim, em questão de estudo, a principal coisa pra mim foi pegar provas anteriores. E... em relação à segunda fase, eu não fiz ela, mas caso eu tivesse feito ela e tivesse preparado para ela, eu teria feito duas coisas. Primeiro, existe o site da Sociedade Brasileira de Matemática, que tem uma loja. Nessa loja tem ótimos livros para preparação de Olimpíadas. Um muito recomendado é o Círculos Matemáticos, a Experiência Russa. Foi um livro, foi escrito por volta da década de 80, na União Soviética. E ele foi traduzido para várias línguas porque os matemáticos de faculdade, eles não estão preocupados com os alunos de ensino médio, com o raciocínio dos alunos de ensino médio. Porque, tipo assim, eles estão fazendo as pesquisas deles, trabalhando com os problemas de matemática. Assim, eles geralmente não estão muito preocupados com a divulgação científica. Portanto, aí esse livro é um dos poucos livros de ensino médio, para nível médio, sobre matemática desse estilo da UBMAP. E esse livro ele tem vários problemas, como, por exemplo... comparação de potências. Por exemplo, 7 elevado a 44 e 5 elevado a 30. Qual que é maior? Como é que você passa para descobrir isso? Aí o livro tem soluções. É um livro altamente recomendado, muita gente usa. Existem questões deles até, por exemplo, em provas de mestrado, como Prof. Mate. E esse livro eu recomendo ele muito. Assim, apesar de não ter feito, para quem vai fazer a segunda fase ou para quem simplesmente gosta dessa parte de matemática, quer melhorar. Existem outros livros, claro, não conheço eles, mas eu queria comentar desses círculos matemáticos porque ele é muito famoso e é realmente conhecido. Quem puder, pode pegar. Vou ver se eu acho um PDF, coloco junto no post. Mas, então, basicamente isso. Para Oba, já disse a questão do aplicativo, do simulado. É muito difícil eu recomendar meu livro da UBA, porque os livros que a gente tem de divulgação científica, no geral, ou eles não vão ser tão precisos quanto a UBA pede, como, por exemplo, questão de nome de constelação, ou eles vão ir além, como, por exemplo, Uma Breve História do Tempo fala sobre física quântica, algo que a UBA nunca vai cobrar. Então... é puxada a linguagem, viu? Não, Uma Breve História do Tempo... A gente pode fazer até outro cast sobre divulgação científica, que Uma Breve História do Tempo ele é um livro difícil de ler. Eu demorei acho que tipo 3 meses pra ler ele, porque eu lia pouco e já ficava cansado. Mas voltando ao assunto... Eu já vi a recomendação no site da UBA de... recomendou o Cosmos do Carl Sagan, mas eu não sei se vai ajudar muito não. Mas o Cosmos é bom porque, por exemplo, te introduz ao pensamento científico. Se a pessoa não sabe nada, eu já tinha um pouquinho de base, né? Porque, por exemplo, a gente já tá pegando nosso contexto, que é um contexto que já tem uma base de ciência. Às vezes uma pessoa pode simplesmente pessoa tipo, assim, ser muito senso comum em questão de ciência. Verdade. Então, eu acho que é válido. Continuando, então, o que eu recomendo? No site da UBA, você tem os conteúdos das provas. Pega os conteúdos por níveis e pesquisa eles. Por exemplo, eu agora vou ter que estudar para o nível 4, que é um nível acima do meu. Tem, por exemplo, coisas que eu não aprendi ainda na escola e que não vou aprender até a aula, como, por exemplo, as leis de Kepler. Mas eu vou, por exemplo, estudar por fora, por vídeo aula, ajudo os amigos. Eu recomendo muito que vocês darem uma olhada nesse edital e, a partir disso, tirarem um plano de estudo. Então, para livros também, para OBA, tem também o Guia de Astronomia e tem o Guia de Astronáutica também. Isso. Ele apresenta vários estudos, várias coisas assim também. Até mais, eu acho que apresenta também as leis de Kepler, como você mesmo fez a referência aí. Então é muito bom também para quem quer treinar, ter pelo menos uma noçãozinha. Entender também é um básico para astronomia ou astronáutica. Agora, eu queria falar um pouquinho também das oportunidades que fazer essas Olimpíadas oferecem. Por exemplo, o que... Tá, ótimo. Às vezes a pessoa que tá ouvindo nosso cast está ouvindo esse bando de papo de nerd... Tá pensando assim, tá legal, o que eu ganho fazendo essa porcaria? O que eu posso, além de conhecimento, o que eu ganho fazendo isso? O que pode me trazer de oportunidade ao fazer uma bimap ou uma obra da vida? Por favor, Edu, queria que você comentasse um pouco. Velho, sinceramente, você parar na oba, tipo igual você, conseguiu a medalha de ouro, legal, mas eu não acho que isso vai te trazer muita oportunidade assim, não. Assim, quem consegue a nota boa pode tentar fazer as provas para tentar ir para o internacional. Você pode conseguir avançando, mas eu acho que o mais importante mesmo é o conhecimento, tanto nessa quanto na de matemática. Eu não vejo nenhuma assim, coisa que vá para o currículo, eu vejo assim. Raniel, você tem algo a acrescentar? Eu acho também que, em relação a essas Olimpíadas, você cresce também o seu conhecimento e a partir disso você pode ir passando para outras pessoas. Por exemplo, eu fui estudando e minha irmã gostava de me ver estudando tudo e tal. Aí ela passou a falar também com os amigos dela, incentivando os amigos dela também a estudar algumas coisas. Ela gostava também de fazer algumas referências, que eu gosto de ficar falando aqui em casa às vezes. Mas não é só isso, você também tem a oportunidade de levar a ciência para as outras pessoas, fazer as pessoas gostarem da ciência. Como disse o Mário Sérgio Cortella, a inteligência foi feita para encantar as pessoas e não humilhá-las. Então, no caso, você teria a oportunidade de incentivar outras pessoas também a tomar esse lado da ciência, a levar ela mais a sério. Sim. Pô, tô emocionado aqui, velho. Caramba. Chave de palavras, né? Ai, ai. Obrigado. Parabéns. Eu queria só puxar uma discussão aqui. Eu posso dar meu ponto antes? Só pra terminar, só pra terminar a discussão. Então, pra encerrar a discussão, eu queria dizer, o BIMAP, se você passar na segunda fase e conseguir uma boa pontuação, você consegue o PIC, Programa de Iniciação Científica, no caso, o Júnior. O que é incrível, porque você tem aulas com, por exemplo, com professores de mestrado e doutorado de matemática, e isso vai para o seu currículo. Então, é interessante, principalmente no BIMAP. A OBA realmente não tem muita oportunidade. Tem a questão da Olimpíada Internacional, mas eu acho que o maior ganho da OBA é a questão do conhecimento e a questão de, por exemplo, a escola pode trazer um reconhecimento para você, caso seja uma escola menor, esse tipo de coisa. Então, acho bem interessante. Agora, Edu, fala um pouquinho mais, se você quiser. Primeiramente, bem lembrado o PIC, né, Programa de Iniciação Científica, que eu tinha esquecido no caso do BIMAP, que é muito bom assim, para quem quer ingressar na área assim, de alguma ciência exata ou natural. E até nas outras Olimpíadas, aí, eu não sei se a Olimpíada de História tem disso, deve ter, provavelmente. Se tem. Alguém souber, pode até falar. Tem Olimpíada de História, sim. Eu ia fazer ela esse ano, mas só que é Olimpíada por equipe, aí a escola não organizou a equipe, esse tipo de coisa. No final, porque acho que a gente pode comentar de outras Olimpíadas que a gente ainda não tem feito, que a gente tem interesse de fazer. Continue, Edu. A questão que eu queria saber é se tem iniciação científica na Olimpíada de História, para quem participa, nessas outras aí. Eu sei que tem na de matemática, que por sinal é muito boa, eu queria até saber. Tem até a Olimpíada de Filosofia, eu fiquei sabendo que não é bem uma competição, mas deve ser bem legal. Mas assim, eu queria saber quais dificuldades que vocês encontraram durante essas Olimpíadas. Eu queria falar sobre a minha, que é da Olimpíada Brasileira de matemática das escolas públicas e particulares, a UBMEP. Na UBA, eu não tive problemas, porque a escola só falou para quem quisesse, assim, podia se inscrever, e quem não quisesse, precisava participar. Aí eu pensei assim, tipo, no seu problema aí, João, que foi falar que a sua sala estava te atrapalhando. Eu passei por isso no UBMEP, porque, tipo, o pessoal pegava a prova lá na hora pela primeira vez. Aí via aquelas questões lá e já desistia. Aí, tipo, o pessoal começava a conversar, aí a professora que não entendia muito na prova, assim, da importância dela, dava ideia. Aí, assim, eu até no final fui realocado para outra sala, por ser minoria, eu e alguns colegas, assim, tipo, foi difícil, velho, porque você tem que lidar consigo mesmo, com os outros conversando, se lidar com questão de atenção. Eu passei muito aperto, eu queria saber o que, que vocês passaram de dificuldade. Posso começar? Pode. Então, além dessa questão da UBMAP, da sala não ligar, vou até contar um caso aqui pra... Assim, nossa, que tá, tem sido bem sério, então eu vou tentar... Aqui, por exemplo, a UBA. A UBA, eu fiz ela, a prova bem rápido, porque eu achei ela tranquila, eu tava... Não tinha muitas contas, não tinha muito o que conferir, mas foi uma prova... bem fácil, bem rápida de se fazer. Então não tive muito problema com essa questão da turma, mas assim, você tem uma ideia do quanto a minha turma não estava ligando para a prova? Para a prova? Uma das meninas tinha uma questão que pediu para desenhar um globo. Ela desenhou o logo da Rede Globo, do Globo. Nossa. É. Pra você ter uma ideia. Rapaz. Uma das pessoas da minha sala. Acho que tem um menino que deixou a prova em branco, então, pra você ter uma ideia. E, além disso, na UBMAP, o meu principal problema é que ninguém da sala tentou fazer, no início até que teve gente que tentou, mas era tipo assim, competição para ver quem preenchia o gabarito mais rápido, porque tinha obrigação de pelo menos entregar o gabarito. Então, tipo assim, a minha escola teve esse problema, aí no final, tipo, quando eu tava chegando às últimas questões, toda a minha sala tava conversando tanto, que eu não tava aguentando mais, eu fiz as últimas questões mais rápido possível, que eu não tava aguentando mais aquilo, aí entreguei a prova. Aí, essa foi a principal dificuldade. Além disso, como eu tava em ano de pré-vestibulares, que eu já comentei aqui dentro do cast, no primeiro cast, foi a da questão de vestibular CEPET, com o técnico do colégio militar, eu tinha um pequeno problema para conciliar esses estudos com os estudos normais da escola. Assim, porque alocava tempo. Então, foi uma pequena dificuldade, mas deu para contornar depois, quando eu comecei a relacionar as áreas. Aí ficou mais fácil. Daniel, por favor. Sim, aconteceu também algumas coisas parecidas com o que aconteceu com você, que na minha sala também quase ninguém dava atenção para a prova, fazia sem importar. Tem uma coisa até engraçada que em 2017 eu não fui o melhor aluno da turma, foi um amigo meu que sentou atrás de mim. A gente da sala que passou para a segunda fase, a gente estava tentando bolar um grupinho para a gente estudar. Só que esse grupo não deu certo, quem estudou sozinho fui eu, na verdade, e só eu consegui terminar a prova toda, né, na segunda fase. Aí esse mais inteligente da sala, ele disse: "Ah, não vou fazer isso não, para mim vai ser facinho, nem precisa estudar." Chegou no dia da prova, ele nem foi para a prova, nem foi tentar fazer a prova. É tenso, extremamente tenso. É meio foda. E até Então, falar isso é meio tenso. é. Estamos pensando junto. Então, queria falar agora um pouco das outras Olimpíadas que vocês querem fazer, que vocês conhecem. A gente pode discutir um pouquinho sobre as Olimpíadas internacionais também. Então, mas bom, bronca, Edu. Assim, conhecimento, essas Olimpíadas do conhecimento, eu queria fazer a maioria, assim. Se for olhar, pô, Olimpíada Brasileira de Física parece ser algo bem legal, assim, diz que as questões são bem difíceis. Eu tava até olhando com um professor meu de Química pra ver se eu conseguia fazer o OBQ ano passado, capaz de eu tentar fazer esse ano, né? Vamos ver meu terceiro ano, meu último, não sei se o pessoal do terceiro ano passa, depois tem até que pesquisar também. Mas assim, igual a Olimpíada Brasileira de História, pô, cara, é, eu acho legal isso, sabe? É uma variedade. E isso é estimulante. Eu acho que as escolas deviam, deviam participar mais, sabe? Eu acho assim, se colocar em alguém desde pequeno, talvez estimule o gosto, igual fizeram com você para astronomia e a astronáutica. É, a gente pode estar conseguindo muitos talentos por aí, se tiver as Olimpíadas nas escolas, assim, dissolvidas, eu não sei tipo, que palavra melhor eu posso usar. Tem também a Olimpíada Brasileira de Física, que é a OBF. Eu ainda não sei muito sobre ela, eu ainda tenho pesquisado bastante coisa, mas não tanto para poder comentar com certeza, sim. Mas é algo que eu quero muito fazer, eu chegar no ensino médio. Eu vou pro nono ano esse ano, 2018, e quando eu chegar no meu ensino médio, eu vou tentar ver com os coordenadores se já participam, e se não participar, vou ver com eles se eles podem inscrever os alunos ou até a escola também. Sim. Então, vocês já comentaram do BQ, da UBF. A gente pode até fazer depois um podcast de como funciona, esse tipo de coisa. Uma Olimpíada. Existem várias Olimpíadas que a gente não fica muito sabendo, porque elas não são tão divulgadas. Pra mim, eu acho que a Olimpíada que é mais divulgada é o Guiné, tem até propaganda, esse tipo de coisa. Uma Olimpíada, por exemplo, que não é muito divulgada, mas que é muito interessante, é a Olimpíada Brasileira de Linguística. Que é uma prova extremamente interessante de se fazer, ela tem fase online, esse tipo de coisa. Eu também fiquei sabendo muito por acaso, mas é uma Olimpíada extremamente interessante. Caso vocês tenham interesse, podem procurar no site. As provas elas são bem legais de se fazer, até mesmo para quem não gosta muito de português, que eu imagino que seja o caso do Edu, e provavelmente também é eu também. Então, até para quem não gosta de ler português, é interessante porque ela não trabalha necessariamente a gramática, ela trabalha os padrões da linguagem, como a linguagem se comporta, porque a linguagem é um ser vivo, de certa forma. Então, é mais interessante é isso, observar, por exemplo, como você pega um padrão da língua estrangeira e você consegue observar em outro. Isso é bem interessante essa Olimpíada. Outra Olimpíada que muita gente não conhece é a Olimpíada Nacional em História do Brasil. Que é a Olimpíada que eu comentei que eu ia fazer, mas teve uns problemas na escola e acabei não fazendo. Mas é uma Olimpíada bem interessante, tem fases online. E quem quiser dar uma pesquisada, esse tipo de coisa, conversa na escola. Outra Olimpíada que é muito interessante, cuja prova é extremamente diversa, por ser uma área intrinsecamente diversa, é a OBG, Olimpíada Brasileira de Geografia. A prova dela é aplicada na escola mesmo, se eu não me engano tem primeira e segunda fase, e ela é de questões fechadas, assim, como a OBMEP é a primeira fase, e é extremamente interessante. Trabalha toda essa questão da geografia física, trabalha um pouco da geografia política também. Então, quem quiser, conversa. Agora, comentava com a professora sobre a questão da geografia, que tipo, é muita variedade que tem, velho, que você comentou, e que tipo, você vai desde o Ayatollah Khomeini lá no Irã, não sei nem aqueles países, até itiperismo físico. É muito tipo. Enfim, é muita variação. Então, é extremamente interessante, a gente precisa fazer um cast sobre geografia. Mas, continuando. Agora vamos falar um pouquinho das Olimpíadas Internacionais, quais vocês conhecem, como é possível participar delas, por favor. Eu conheço a OLA, de Olimpíada Latino-Americana de Astronomia, eu acho. Posso até estar errado aí, mas eu conheço assim, OLAA. E tem a. Tem a Olimpíada Internacional de Astronomia, que você deve saber o nome aí, João. IOAA. International Olympiad of Astronomy and Astrophysics. Oh, inglês do cara, é o Santana. Eu acho legal, assim, que tipo, geralmente é bem divulgado pela mídia, assim, sempre passa no Jornal Nacional, pelos anos que eu acompanho. E eu acho que é uma forma de divulgar mais ciência ainda, mais para nível nacional. Sim. Só uma coisa, um adendo. Como faço a participar da IOA e da OLAA? Então, ambas vocês precisam estar no ensino médio e fazer a prova da UBA no nível 4. Caso vocês tirem mais do que 7, se eu não me engano, no nível 4, você pode fazer a seletiva, aí a seletiva selecionando, obviamente. E quanto mais eu selecionando, aí no final chega a 10 pessoas do Brasil inteiro. Aí os 5 melhores vão pra IOA e os 5 piores vão pra OLA. 5 piores dentro do top 10. Então, esse é a gente participar dela. Queria comentar um pouquinho da IMO também, International Math Olympia, que é muito famosa, principalmente por seus... minha kill. Eu ia falar dela. Desculpa, Daniel. Nossa. Desculpe. Não, mas você deve conhecer mais que eu, porque eu só ouço de vez em quando, passou nos jornais o ano passado, eu vi um pouco que tinham os brasileiros participando. Sim. Que uma das melhores notas também foram dos brasileiros. Só que eu não conheço muito bem ela. Se você conhece, você pode comentar também sobre ela. Sim, então, eu conheço um pouco a questão da IMO. Até porque eu sou uma pessoa que gosta muito de história e às vezes eu entrava no site da IMO. Aí, por exemplo, eu observava a questão da... Por exemplo, durante a Guerra Fria, como os países disputavam, além da questão das Olimpíadas, Olimpíadas de esporte. Nessas Olimpíadas também, a presença dos países do segundo mundo na IMO, principalmente. Dê uma olhada. Mas a IMO, como é que faz para participar dela a partir daqui do Brasil? Você tem que fazer o BIMEP, aí vão ser várias e várias e várias e várias seletivas até chegar numa equipe. Eu acho que são 6 pessoas que vão participar. A IMO, ela é extremamente... tem que ficar. E tipo assim, ela é até mais difícil, por exemplo. Eu acho que a OLA e a IOA, a seletiva delas, apesar de ser tensa, eu acho que deve ser até um pouco mais fácil de você entrar, porque não é muita gente que é interessada em astronomia e astrofísica. A matemática, eu creio que é um número muito maior. Além disso, muita gente que simplesmente pega interesse. Sim. Mas, agora, você passa com várias seletivas e chega em 6 pessoas, se eu não me engano, que vão participar da IMO. A IMO é extremamente conhecida pelos seus problemas dificílimos, cuja solução demora séculos, ou é simplesmente impossível de imaginar. Como, por exemplo, aquele problema do coelho, que você tinha que montar um gráfico de uma função, que no final caiu num Pitágoras. Mas a IMO é bem interessante. Outra Olimpíada que pouca gente conhece é a Olimpíada Internacional de Matemática. Espera, um pouco de nome. Olimpíada Matemática Sem Fronteiras. Olimpíada Internacional de Matemática Sem Fronteiras. Já ouviram falar dela? Eu nunca ouvi falar, não. É muitas Olimpíadas, eu acho que não, cara. Sinceramente. Pô, então, eu acho legal até comentar toda essa questão da matemática, que é algo que tem muito investimento no Brasil. Você vê, tem um INSA lá com um trabalho maravilhoso. A gente tem o Arthur Ávila aí, que foi medalhista aqui. Sim. Né? Matemática no Brasil é uma das poucas coisas que dá certo. Mas então, a Olimpíada Internacional de Matemática Sem Fronteiras, ela primeiro tem uma fase na escola, e a partir dessa fase você seleciona, aí você vai para o país que está sendo realizado. Eu conheço essa Olimpíada, na verdade, eu conheci ela muito por acaso, porque ano passado, num colégio que eu estudei esse ano, que é o Fontec, eles aplicaram essa prova aí, um dos alunos que fez foi pra Índia, que foi onde ocorreu essa Olimpíada, para fazer a segunda fase dela. É uma Olimpíada um pouco menor, menos conhecida, ela surgiu na França. Eu não vou tentar pronunciar o nome em francês, porque, meu Deus do céu. Né? Então, ela é bem interessante, recomendo vocês jogarem a prova também. E também tem a Olimpíada de Matemática dos países de língua portuguesa, se eu não me engano. Que aí concorre o pessoal da África. Dos óculos. Mas eu acho que é a Olimpíada de Matemática dos países de língua portuguesa mesmo. Nossa, velho. Isso mesmo. Olimpíada de Matemática da CPLP. Comunidade dos Países Falantes de Língua Portuguesa. Que bonito. Então, participa Brasil, Angola, alguns países da África e uma região da Ásia que fala português, eu não vou lembrar o nome agora. É bem interessante também. Ela, você pode encontrar mais informações sobre ela e como participar dela através do site da UBMAP. Deixa eu ver se tem mais alguma Olimpíada. Eu esqueci de comentar de Olimpíada de Robótica. Desculpe. Pode falar. Não. Apesar de não ser científica no sentido. É científica, mas. Eu acho as Olimpíadas de Robótica. Eu participei de uma Olimpíada privada da Lego, que é a First Lego League, FLL. É bem interessante, ela tem uma proposta diferente, que não é só a questão de construir um robô que funcione. Ela tem a questão dos core values, que é a relação do indivíduo que está participando da Olimpíada com o conjunto, com o seu externo. E também a questão do projeto de pesquisa, que eles propõem um tema geralmente relacionado ao ambientalismo, que você tem que propor uma solução que seja real. É bem interessante porque cria essa consciência sobre os problemas. É uma Olimpíada que não tem somente um caráter científico, mas de certa forma um caráter social. Tem a OBR também, que eu nunca participei, mas é bem interessante. Você pode trabalhar com vários tipos de robôs. Essa FLL, obviamente, só pode trabalhar com robôs Lego, que é uma limitação, só pode trabalhar com linguagem Lego também, que é uma limitação extremamente irritante. Mas, continuando, tem a OBR, que você pode trabalhar com qualquer tipo de robô, desde esses Legos até o Arduino e mais. Então, são Olimpíadas bem interessantes. Outra coisa que a gente esqueceu de falar foi a Mostra Brasileira de Foguetes. Nossa, pô, você tá roubando minha kill toda hora, bicho. Eu acabei de pesquisar nela aqui pra falar. Olha pra trás, Daniel. Nossa. Um passo à frente. Ai, ai. Mas vamos comentar um pouquinho da MobFog. É assim que foi isso? Não sei. Daniel, já que você tava pesquisando, por favor, fale. Eu tô vendo aqui que parece que você constrói alguns modelos de foguetes e vai pra mostra. Aí o que parece tem também os jurados, eu acho que classificam o seu modelo de foguete, pelo que eu tô lendo. Sim. Aqui. Sim, tem uma altura que você bate o foguete. Assim, tipo, não sei quantos metros que você já é meio da lista, assim, você conseguir levar o foguete com certo material até essa altura. Tem umas regras assim, já li a respeito. É bem interessante. Pra participar dela, se eu não me engano, é inscrição da escola, alguma coisa assim. Ela é organizada. Não, mas pra caramba, lançar um foguete, pô. Ela é. Não, mas é porque a escola tem que ter recurso pra isso, tempo, professor disponível pra, por exemplo, você. Porque não é fácil. Primeiro, você tem que ter aluno com interesse para fazer isso. E segundo, você tem que ter um professor que tem conhecimento sobre isso. Tá. O professor, às vezes, acha. Aí, tendo professores, o professor tem que ter tempo. Aí, nós. E é uma equipe, né, velho? Uhum. Então, a MOG é bem tenso. Ela é organizada pelo mesmo pessoal da OBA. A OBA, a organização que criou a OBA, também teve participação na criação da OLA. Tanto que a pintura é essa questão de que eu falei do caráter social da FLL também é um pouquinho presente no Olá, que tem toda a questão da integração entre os participantes. Teve uma entrevista com um menino que participou da Olá, que ela comentou bastante sobre isso, tá na revista Galileu, caso vocês queiram vê-la. Então, se tem mais alguma coisa para falar, alguma coisa pra citar para o cast. Queria te ver que foi muito legal participar desse cast, velho. Tipo, a gente vai bater um recorde aqui de tempo. A gente já tá uma hora gravando aqui, claro que o cast vai sair com menos tempo. E que se superou, assim, minha expectativa, assim, sobre esse cast. E a gente pode reunir bastante informação e eu aprendi até bastante com vocês aqui, coisas que eu não sabia. Como, por exemplo, sobre as Olimpíadas de Robótica e eu não sabia da questão da Lego. Acho até legal que ia dar uns parabéns à empresa. Quer dizer, patrocinar tamanho. Tamanho mesmo, porque porra. Então, Daniel, fala um pouquinho aí também, se acha do cast. E também, Edu e Daniel, fala um pouquinho das suas perspectivas para 2018 no quesito de Olimpíadas. Acho que seria interessante. Bom, eu eu me senti muito lisonjeado em ser convidado a participar do podcast, né? E como esse é um dos meus primeiros podcasts, eu fiquei até um pouco receoso se eu ia conseguir ou não fazer. Consegui até ter uma boa desenvoltura e tudo. E eu achei super interessante também as questões das Olimpíadas, que eu não conhecia, como a de robótica, a de linguística, a de história, que vocês comentaram aqui. E eu passei a conhecer melhor, vou até pesquisar depois que acabar aqui, sobre essas Olimpíadas. E no quesito que você perguntou sobre 2018 e anos de Olimpíadas, eu acho que, para mim, não vai ser tanto, porque minha escola, eu acho que não tem tanta vontade assim em inscrever os alunos. Eu acho que eles não veem tanto assim potencial nessas Olimpíadas. A única que eles participam são a UBMEP. Eles veem que já tem várias pessoas que gostam. Por exemplo, uma menina se matriculou no ano passado e já conseguiu medalha, conseguiu menção e tudo direto no primeiro ano que ela começou na UBMEP. Então é a partir daí que vão descobrindo os novos talentos, novos Einsteins, como dizem em alguns documentários, né? Mas é isso daí. É isso aí. Entendi. Edu, quais são as suas perspectivas para 2018? Além da questão do Enem, que é o seu ano de Enem. Já tinha esquecido, tá? Caramba. É verdade, eu ia ser o maior otimista aqui, mas lembrei disso. Eu tenho que ser realista. Esse ano eu pretendo, como eu tô no terceiro ano, meu foco vai ser o Enem, é claro. Não vou mentir. Mas é minha oportunidade de fazer a segunda fase do BMEP. Eu vou tentar ralar pra eu tentar chegar até a segunda fase. E quem sabe eu conseguir uma menção. Ou sei lá, bem na segunda fase, se eu conseguir entrar lá, eu quero sair pra segunda fase e fazer ela. Coisa que eu não fiz ano passado. Se eu conseguir entrar na segunda fase, já seria um ótimo resultado. E sobre a UBA, cara, por que não sonhar com ouro, né? Vamos tentar, né? Se deu bronze, né? Uma ouro. Entendi. Então, eu queria dizer, foi ótimo participar desse cast, foi extremamente interessante aprender com vocês. Esse cast, eu acho que vai ser um dos nossos melhores casts, porque vai ter muita informação agregada. E, além disso, minhas perspectivas para 2018 são, como esse é meu primeiro ano de ensino médio, vou estudar as matérias normais, claro, mas é um ano que eu posso dar um enfoque maior nas questões das Olimpíadas. Eu não sei quais Olimpíadas eu vou realizar nesse ano, porque eu tô mudando de escola e, pelo que me falaram, depende do Grêmio, tem ano que faz muito, mas tem ano que não faz nenhum. Então, vamos ver. Mas meu objetivo, caso eu faça a OBA, é tirar uma nota boa, tentar manter as medalhas e, quem sabe, participar das seletivas para as Olimpíadas Latino-Americano Internacional. Além disso, o BMEP, realizar a segunda fase também, e participar do máximo de Olimpíadas que eu puder, ver se, por exemplo, a escola tem uma equipe de robótica, ver se eu consigo entrar na equipe de robótica. Então, pessoal, eu acho que é isso. Muito obrigado pela participação de vocês e até o próximo cast. Valeu, boa noite a todos. Nós somos uma espécie avançada de macacos em um planeta menor de uma estrela mediana. Mas nós conseguimos entender o universo. Isso nos torna muito especiais. Stephen Hawking.